Triplo Papá Romeu Lima, prossiga. Triplo Papá Romeu Lima, ciente, mantenha 510, reporte visual para o local de pouso. Triplo Papá Romeu Lima, confirme que está passando para o da barra. O 2065, chame Recife, 1251, alternativa 1-3395. 251-3395, 2065, obrigado. 7 milhas para posição Eudes, mantém nível de voo 090. Direto por seguro. 01150 para o 360. 10. 6311 na linha decola no zero, vento 150 graus com meia dúzia nós, ou Xanair 6311. A linha decola 6311. 60. 7 com subindo 360, autoriza o abrigo. Afirmativo da presente para o de brilho, com 2065. Mano Bridge, igual 2065. Projeto 3266, senhor, identificação, mantém nível de voo 370. Lotan 3896, complete a aproximação, torre 1895. 1895, Lotan 3896. Toma novo, bom dia, Lotan 3896, final do procedimento ILS X-Ray. 3896, bom dia. Continue a aproximação no zero, vento no 70 graus com 7 nós. Informe visual com a cabeceira, chuva leve sobre o campo. O TAM 3896. Sente, vai reportar visual com o campo TAM 3896. É 13-9, decolou os 2-1, chame controle em 1-9-8, bom dia. Salve 8, 3-9. Torre Salvador, bom dia, Rio 98-9, aproximando o ponto de espera da 1-0-9. Bom dia, mantenha o ponto de espera, Rio 98-9. Vai manter o ponto de espera, Rio 98-9. T-639 decolou, tá cruzando 1700, dois coisas. Oxanés 6311, subi, mantém nível 360 na saída da EL, vigilância. 36 da EL, 6311. Pode voar direto da EL, senhor? Pois 2000 da EL. 2000 da EL, obrigado. Voo na 094, desça para 2000 pés, livre da restrição em Itapes. de altitude, o altímetro 1020, autorizado em LETA que tem pistão na zero, reporte estabilizado. Livre para 2020, vai estabilizado, igual 10 na sua. Controle Salvador, hora de Papá Romeu Lima, final para pouso. Triplo Papá Romeu Lima, frequência livre para auto coordenação. Na pista no zero, vento 190, 629. Sente, está autorizado o posto na 3896. Negativa. Turn 3663, maintain level 340. 891 ali, mantém cabeceira no zero. Estamos autorizados a reanimar a 10, viu? 989. Correto. For 663, is accepted. Roger, climb me, maintain level 360, turn 3663. Uno, uno, quebrado a direita, turn 3289, me acorda. Centro do Recife, bom dia, essa é cargo 9832. Bom dia, essa é cargo 9832, aciona a identificação, mantém nível de voo 400. 400, aciona a identificação, poderia levar na proa de bridge? Afirmativo, vai na proa de bridge, essa é cargo 9832. Ok, proa do bridge, muito obrigado. 89, livre decolagem, vento 200 graus, 10 nós. Livre decolagem, 050, altímetro 1020. 930 na escuta do controle. Roger, maintain level 360, 3663. 630, aciona a identificação, autorizada a chegar na mar. Desce, mantém nível 050, altímetro 1020. Delas Casulu, nós estamos abaixo dos mínimos para helicóptero, para voo visual, no momento, ok? Estamos abaixo do mínimo que seria o parâmetro 600 pés. Então aguarde um momento ou chame daqui a pouco, talvez um intervalo de 10 a 15 minutos, ok? Estamos abaixo dos mínimos para helicópteros. Ok, mas é exatamente aqui na final da 10 agora que eu tive esse informe de teto. Vamos, temos uma aeronave para pouso, eu vou fazer o cheque e volto a lhe chamar, ok? Mantenha a minha escuta. Confirme. Vicente, o senhor vai para em direção ao pedágio, não é isso a sua intenção? Ali na estrada, na BA-099? Exatamente esse setor aí, ok? Aguarde um instante. IP5595, ponto de espera da 190, pronto. Mantenha o ponto de espera, aguarde, temos aeronave na final para aproximação ILS, o teto está baixo, possível arremetida. Mantenha o ponto de espera, o trip 5595. Após o pouso da aeronave, que a reação será autorizada de seu ingresso. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Torre Algon 094, está a 2 milhas de distância. Estou no 094, o centro do tráfego continua a aproximação, vento sul variando até 210 graus, com 7 nós a intensidade, chuva moderada sobre o aeródromo, reporte visual e me informe o teto, o 094. Centro, Gol 094. Torre Algon, Papa Romeu, Bravo Tango, Papa. Duas aeronaves modularam simultaneamente. Sete, o Lima Hotel Juliette, inicie o táxi, reporte na interseção. O Lima Hotel Juliette. O Lima Hotel Juliette, a sua decolagem terá que ocorrer da cabeceira 1-0, ok? Em virtude de teto, sua cabeceira para uso será 1-0. Reporte para cruzamento da pista, o Lima Hotel Juliette. Só confirmando, o seu parque de estacionamento é a bata, não é isso? Ok, reporte para o ingresso da pista no 7, o Lima Hotel Juliette. Torreal, Papa Romeu, Bravo Tango Papá. Bravo Tango Papá, prossiga. Está no pátio de carga, instruções para pátio do petróleo. Sente, aguarde para acionamento, o Bravo Tango Papá, você está no pátio 5, não é isso? Pátio... É, acho que é o pátio 5, aqui onde está o avião da Rio. Confirme, avião da Rio? Isso, pátio de carga. A pátio de carga, sente, pátio 3 aí, terminal da Infraero, sente. Hotel Oscar Zulu, mantém escuta instante. O Lima Hotel Juliette está autorizado, ingresso da 7, reporte livrando na Quebec. Avistado, está iniciando a arremetida, Sete. Iniciando a arremetida, ao gol 1094. Para 94, mantendo o rumo, subindo para 2000, controle em 119.8. 19.8, bom. Controle Algon 094, iniciou o perfil da arremetida, mantendo a proa. Una 094, suba, mantendo a proa para 2 mil pés, irá tentar uma nova aproximação ou irá fazer espera? Não vai fazer espera, está bem, bem chovendo bem forte. Gente, Una 094, prepare e espera, sobre a posição Pelô, na chegada Bonf, suba para 3 mil pés. Ok, na proa de Pelô, subindo para 3 mil pés com 094. 094, correção, suba para 4 mil pés. 4 mil pés, gol 094. Controle, gol na 630. É, prossiga, gol na 630. Nossa. Gente, o programa espera em TAP, nível 100, gol na 630. Informa as condições 410 metros, com 3.500. metros de visibilidade com chuva moderada. Pode ir pelo 1094. Tem 1094 em pelo a 4 mil pés. Em pelo, 4 mil pés em 1. Os com 89. Nove oito na onda, pode ir pra Francia? 5595, decolou os 33, chame controle em 1198, um bom dia. 198, bom dia. Alô, 5207, prossiga. Salvador, bom dia, 35595. 35595, submantém nível 200, direto coral vigilância. 200, direto coral. Chame centro Recife no 2085, alternativa 125 decimal 45 e coordene comigo para o 8 para o 2085, 2545, obrigado. Eu vou no 094. Prossiga, vou no 094. Para nós chegarmos na posição pelo, precisa curvar direito um pouquinho, que está com uma massagem aqui na proa 315. Gente, o Gol 0094 tem condição de manter a órbita sobre pelo, então, com curvas à direita. Afirmativo, a órbita da chegada bom, não tem problema, é só pra gente chegar lá sem passar pelo CB. Gente. Casuluro, escuta. Já algum sensível melhor. Aqui no final do ano zero, estimado em torno de 600 a 700 pés. Ali o seu setor. Ok, então. O senhor prossegue direto para o setor eco, não é isso? Ok, nós estamos aqui com a visibilidade em torno de 3.000 com 700 pés. Informe fora do solo até o Oscar Zulu. No aeródromo, vento predominante 200 graus com 8 nós. Autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento 200 graus com 8 nós, o Lima Hotel Juliette. Zero. Salvador, trip 4902, passa 1-8-0. Trip 4902, aciona identificação, está autorizado a chegar na mare. Como as condições do aeródromo, 400 pés de teto com 3.500. Metros de visibilidade com chuva moderada sobre o campo. Deseja continuar a sua aproximação e efetuar espera. Você vai para a decolagem da 1-7 ou decola da 10? Pode permanecer para a 1-7. O mínimo ali são 600 pés para decolagem. E já está nesses parâmetros já, em torno de 700 pés, ok? Ok. Pode confirmar se está tendo vento com rajada no aeródromo 4902? Não foi reportado pela aeronave que arremeteu. O trip 4902 é apenas chuva forte sobre o campo. 25. Tira a saída, Momo, aqui com curva esquerda para a decolagem. Zero, espera em mare, pela direita ou pela esquerda? Espera, curvas pela esquerda, o 3-4-9-0-2. Mare pela esquerda, nível 1-1-0. Controlei o 3-5-5-9-5, solicita desvio A de esquerda, proa 2-1-0, por 15 milhas para evitar formações. 5595, está livre de desvio, reporte ao termo. Gostaria de retornar na rota, 5595. Tu segue em frente, só vai seguir em frente, na segunda e a sua direita, ok? Você vai contornar essa ilha gramada à sua frente para o ponto de espera da 1-0. Nada. 07, Recife. 7, decolou os 38, chame controle em 119-8, um bom dia. 19-8, muito obrigado. 136-634, heading Bravo Hotel Azul. 09 na escuta do controle, chuva leve sobre o campo, 600 pés de teto com 3 mil metros de visibilidade. 7, gol 1094, após o pelo autorizado, já voa dona para nova tentativa. 7, gol 1094, abandone a órbita em pelo, voe para o Adiduna, desça para 2 mil pés, altímetro 1020, reporte estabilizado e LS Cic, com radar. Teste para 2000 na proa de Duna, 1020, chamará estabilizado ILS, voo 1094. Eu ligo na 630. Voo na 630, prossiga. Pode descer para 50, prosseguir na chegada. Voo na 630 ainda em órbita, desça para 3000 pés, altímetro 1020. 3000 pés em órbita, 1020, voo 1630. Controle Salvador, tripo Papá Romeu Lima, final Papo. Livre para Papá Romeu Lima, frequência livre para autocoordenação. Livre para Papá Romeu Lima. Tá bom, bom. Estou autorizado a minha, então. Lima, Hotel Juliette, submantenha nível 180 na saída da El, vigilância. 180 para El, Lima, Hotel Juliette. 34902, na escuta para prosseguir para o posto. Livre 4902, ainda em órbita sobre Mari, desça e mantenha nível 100. 100 nível, sob mar em órbita, passar 02. Controle, bom dia. Atango, qualquer outro lugar. Está no setor eco, próximo ao pedágio do litoral norte aqui. Vai ter tratamento na sua escuta. E até o Oscar Zulu vai apostar quantas milhas em Salvador? No máximo aí 7 milhas. Vai manter 500 pés e ele torna o hotel Oscar Zulu na escuta do controle. Na escuta do controle. Duna 630, abandone órbita em TAP, voe proa de Duna, desça para 2 mil pés, voo na 630. Proa de Duna, 2 mil pés, voo na 630. IC 4902, complete órbita em Mari, após voe ITAP. Trip 4902. Mantendo uma centena, completa a órbita após ITAP. Trip 4902. Controle Salvador, bom dia, boa noite. Minha hora, informação na gente. 25. 561, acione identificação na chegada Mari. Desça e mantenha nível 080, altímetro 1020. Não é possível projetar? 561 inicialmente mantém a chegada, número 5 na próxima. Estabilizado ILS, 1094. 1094, completa a aproximação, torre 1895. 1895, obrigado. 1630 na proa de Duna, está autorizado em desvio para o localizador e ILS XTP, 1-0, reporte estabilizado. Portarão, 1630. Papa Romeu, até Oscar Tango, retração radar para sequenciamento, curva à esquerda, proa 030, tem como limite o localizador. O Bravo Tango Papá decolou de Salvador aos 41, chame controle na frequência 119-8, um bom dia. 119-8, Papá. Padrão 58, prossiga. Azul continua 58, chega o centro Recife, 25, principal 45, e a secundária 2D85. 7209. 7, tem pouso livre, pista no zero, vento 230 graus com 7 nós. Chuva leve. Livre pouso, bom, 094. Papatão Lima, Hotel Juliette, foi direto por seguro. Boneco, todo por seguro, Lima, Hotel Juliette. Na sua escuta, desculpa, senhor. Chame o controle em 1-2, tem 119-8. 1 no 621 na Lima, tem cabeceira 1-0 no 621. 1-2-0 na Lima, cabeceira 1-0 no 621. Papá Romeu Hotel, Oscar Campo. A presente foi para o Odi, Tato, repórter, Miguel de Vista. Hotel Oscar Campo, desço para 4.000 pés, altímetro 1-0-2-0. Dona 561, desço, ambiente do 0-5-0. Dona 561, desço, ambiente do 0-5-0. Hotel 3663, resistência, sir. É da Momo Vilano. 1-0-0, tem instrução, tá com o papai. Finalizado, voo na 630. Voo na 630, completa aproximação, torre 1-1-8-9-5. 34902, desça para 2-6, está autorizada a final ILS. 1-0, repórter estabilizado. Bravo, Santo Papá, Bravo, Santo Papá, sub Mantenha, nível 1-0-0, sem restrições de altitude na saída. 1-0-0, sem restrição, Santo Papá. Papá Romeu, até a estação Budeça para 3.100, livre da restrição de altitude intacta. Reduza para 1-9-0. 5-5-9-5, chame Recife, 1-2-5-1, alternativa 1-3-3-9-5. 5-5-9-5, coordene com o centro Recife, na frequência 1-2-5-1, alternativa 1-3-3-9-5. Afirmativo. Controle, bom dia, voo no 621, prefeita da El, cruza 1.200 pés. No 621, submantém nível 360, está autorizado direto Leda Vigilância. 360, direto Leda, e informa pequeno desvio à esquerda da rota, após Boa Leda, ou no 621. Gente, no 621 vai manter qual proa? Quantas milhas? É só, mais máximo 5 milhas nessa proa, proa 090. Gente, o 621 após desvios, foi Leda. Após desvios, Leda, grato, no 621. Pronto, bom dia. Bom dia, mantenha o ponto de espera no 648. O número 48 decola de imediato quando tão logo liberada a pista. Afirmo, 648. Ali mantém a cabeceira no zero, o número 48. Ali mantém no zero, 648. FIM estabilizado, 4902. FIM 4902, completa confirmação, torre 1895. Torre 1895, trip 4902. Romeu até a estação, desça para 2 no pé, está autorizada a final ILF. Zero, reporte estabilizado. 2000, reportar estabilizado, tá? Luna 561, desça para 3000 pés. 561. Bom dia. Luna 630, Luna 35. Trip 4902, o teto em torno de 700 pés, chuva leve, vento 220 graus, com 62 a nós, aguarde pista livre, o trip 4902. Aguardando pista livre, 4902. Patrulha igual no 648. 648, decolado 50, chame controle em 1998, um bom dia. 0 na saída Puka, vigilância. 370, Puka, gol. Quatro nove, zero dois, avistado, cheque o trem pouso livre no 0, 220, com 6129, chuva leve. Livre pouso, pista no 0, baixar travado. 4902. Bono 648, não escuta ainda? Do hotel Sacango. Hotel Sacango, torre 9895. 895. Roger, after this crash, you're on short front of the lineup and 8110, Ocean S6140. Negativo, o número 21, necessita manter a proa 230 devido à formação. Zero 02 no solo 52, libere a direita, chame solo na frequência 1210-4902. Final dessa aeronave, por favor? 180. Ah, graças, vamos estar acelerando aqui o número 2. Afirmativo, direita para o 250, o número 21. No 621, no seu limite, acusaram o nível final da aeronave para voar com uma pista. Agora a. Uma duas filhas, a sua esquerda, posição de. Ok, o limite é o nível 180, coisa 180, ó, número 21. desça para 2.000 pés, reporte estabilidade e LS5. Teórica Tango, reporte visual com a cabeceira, depth estimada em torno de 700 pés, o vento 190 graus com 8 nós, chuva leve. Cará visual, olha. X-Waffle Zero, Bonnet 5-4, saludou de parte 119, decimal 8, finesse 6-Waffle Zero. Bonnet 8, finesse 6-Waffle Zero, tudo bem? Morning, Chanel 6140 on Puka departure, passing 1700, climbing level 250. Chanel 6140, radio contact, level 250, Puka departure. On Puka departure, level 250, Chanel 6140. Voo 1621, agora a 27 milhas. Vai de Salvador, reassuma a navegação na proa de Brito, com o nome da visão. E Motel Juliette, aguarda a programação do centro de 20, com o sinal de 0. Voo no 561, não completa a aproximação, torre. Visual com a cabeceira, 180 graus com 8 nós, chuva leve sobre o campo, teto em torno de 600 pés, no 561, reporte avistando. Até o Catango, seu solo 56, a livrar à direita, chame solo em 121, 1 para instruções de táxi, ao hotel Catango. Voo 2065, sai Brasília. 126.55, alterna no 12425. Pista no zero, vento 160 graus com 8 nós, 561. minha onda, defensor. Ainda em qual as condições de Salvador, com 310 metros, com 3.500 metros de visibilidade, com chuva leve sobre o campo. Qual a minha, não é? Via litoral até o Lima Índia, é forte a 569, libera a direita, chame solo, ano 211. Direita 211, gol. vertical da RMAR para pouso. Hotel Oscar Zulu. Whisky Yankee Uniforme, prossiga. Não, 1-2-1-1. Hotel Lima Índia, prossiga via litoral a 500 pés, reporte para ingresso do corredor Interlagos. Informará a ingressão de Passo 2076 desça para 2000 pés, autorizado ILS 5, som na 0, reporte estabilizado. 2000 pés de altitude na descida, está autorizado o ILS, reporte estabilizado, 4207 da Azul. Confirme sua velocidade indicada. Tem condição de reduzir para 190 a mais? Afirmo. Reduzindo 90. Sim. Ok. Muito bom dia, boa no 162, informação papá. Controle Salvador, boa no 162. Boa no 162, acione identificação, autorizado chega na Mari. Desse mantenha nível 050, altímetro 1020. Chegada Mari 050 no 020, voo no 162. O Recife, bom dia, voo 1285, 380. Voo 285, Recife, essa é a dedicação, até dia 380. 380, 285. Charlie Lima Papá, o controle. Charlie Lima Papá está agora a 5 milhas à direita do farol da barra. Vai manter com a proa? Charlie Lima Papá. Fora do solo, até Oscar Zulu. Agora posso fazer confinamento, pronto, Zulu. No aeródromo, uma centena com meia dúzia nós. Grato. Reduza para 1,70 a mais. 1,70 a mais, o número da GFOS. O chat vai criar um pouco aqui de informação. Gente, Charlie Lima Papá. Fome. A proa do farol da barra. Comandante, com a proa do farol da barra. Voo 937, a sua identificação, botei nível 360. 360, entendeu, identificado, entendeu, e está com muito eco. Tem uma alternativa aí, mano? 04207 da Azul. Azul 4207, completa a aproximação, torre 1895. 1895, obrigado, tenha um bom dia. Azul, ILS, pista no zero, final 7 milhas. Sim, continue a aproximação, pista 10, o vento 90 graus com meia dúzia nós, informe visual com a cabeceira, o teto em que deve estar, o 4207, o estima em torno de 800 a 900 pés. A chuva já cessou sobre o aeródromo, ela está mais concentrada aí na final da 90. Reporte visual com a pista, o 4207. Ok, tem pouso autorizado no 0, reporta quando avistando o 4207. Papapá, hotel Lima Índia, chame torre 1895. Papapá. É, podia confirmar, 118-95. Afirmativo. 1895, obrigado. Patrulha Bono 864, papapá. O nave está à posição de 3 horas. Salvador Cortel, bom dia. O helicóptero papapá, hotel Lima Índia. Hotel Lima Índia, bom dia. No litoral, continua em Salvador. Vai bloquear a Brança mais 3 minutos. O seu destino é? Salvador, Serra Bravo, Serra Vitor. 070. 070, na gente é da ponte, ela corrige no ano, o ano 37. Serra 350. O Hotel Lima, Índia. Reporte a 3 minutos fora. Reporte a 3 fora, mantenha do litoral, Lima Índia. O 937, você te bota a posição bridge? Você te bota para a posição bridge? Autorizado o ingresso, 917, reporte alinhado na cabeceira, Whisky, Yankee Uniforme. Afirmo. Tá, ativado a posição 3, 1, 4, 5, 3. 80 graus, meia dúzia norte. Tem livre pouso, 4207. Perfox estabilizado em LS, X-ray da 1-0. Rubel November Foxtrot, completa aproximação, reduza para a final, chame torre 1895. 1895, Rubel November Fox. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu November Fox, estabilizado no GLS da 1-0. Romeu November Fox, bom dia, continua a aproximação, informe visual com a cabeceira, o teto reportado foi em torno de 680 pés, reporte visual com a mesma, sem chuva sobre aeródromo, pista molhada, o Romeu November Fox. Gente, reporta visual com a cabeceira, Romeu November Fox. É, o contato do hotel, tudo bom? Prossiga. Para a nova unidade, tá? Só vai permanecer nesse setor, não é isso? Vai para a facilidade. Ok. Esse procedimento necessita de uma nova... Você deveria ter feito uma nova notificação, ok? Esse fato aí requer uma nova notificação. Não, são dois pilotos que estão a bordo aqui, senhor. Eles já estão fazendo treinamento a bordo, entendeu? 4207, seu solo 1-2, libere a direita, chame solo 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado. Chame fora do solo, até Oscar Zulu. Está fora do solo, até Oscar Zulu. Informo que temos helicóptero em sentido contrário, aproximando pelo litoral, ok? Pelo litoral a 500 pés. Cliente do helicóptero em sentido contrário, vai manter próximo ao pedágio. Romeu November Fox, reporte visual com a cabeceira, a pista já está liberada, 70 graus com 049. Gente, chama visual quando tiver visual com cabeceira, Romeu November Fox. Gente. Mantenha a posição e aguarde, temos tráfego na curta final do ano zero para pouso. Mantenha a posição, Whisky, Yankee Uniforme. Lima Papá, confirma sua posição. Então não vai prosseguir mais pelo setor norte. Meu nome é Verfox, visual pro campo. Livre pouso 910, 70 graus com 4 nós, pista molhada, Romeu, Lavada, Foxtrot. Gente, livre pouso 910, Fox. Siga até 3198. 3198, inicialmente mantém a chegada, número 4 na próxima ação. Bono 864, desse mantém nível 050. 050 no 864. E após a decolagem, deverá manter a reta até cruzar 1 no meu tese. Está livre a decolagem da pista 1 no 7, o vento 60 graus com 4 nós, whisky Yankee uniforme. Sai, Salvador, papapá, até o Lima Ilha, 3 minutos fora, litoral. Gente, aproxima para a cabeceira 28, para a cabeceira 28, mantendo 500 pés via do litoral. Reporte ingressando final da 28, Hotel Lima India. Afirmativo, só poderia qualquer momento, por favor? Confirmo, 60 graus com 049. Muito obrigado. Romeu Novanda Fox, seu solo foi Zona 4, libere a direita, chame solo 1-2-1-1. Que uniforme decolou aos 1-5. Controle na frequência 1-1-9-8-1. Bom dia. Câmara 19-8, bom dia. 1-8-6-4, desça para 3.000 pés, altímetro 1-0-2-0. 3.000 e 20, aproximar para 2-8, livrar na Golfo e prosseguir sobre a Taxi Alfa. Pode sobrevoar direto para a Taxi Alfa e aproximar. Sobre a mesma, em direção ao TAC 3, o Hotel Lima India. Afirmativo, Hotel Lima India, obrigado pela coordenação. Ok, e após entra no perfil da subida? Sim, após desvio, direto pouco. Após desvio, direto pouco, isso que é aquele fundo. Tarde, Lima, papá, o controle. Deu um pouquinho de velocidade. Lima, papá, confirme sua posição.